Oi, estamos de volta com o programa Lixeirinha, aqui na rádio Unifran FM 101.3. O meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. Muito bem, a voz das espirais, do conhecimento, da elegância. E estamos chegando no terceiro bloco, infelizmente, para alguns, felizmente para outros. Para nós é sempre uma dor no coração encerrar esse programa, porém a gente encerra sempre com chave de ouro. E como a gente pensa no ouvinte em primeiro plano, a gente sempre quer agradar o ouvinte e recomenda a vocês ouvintes que sexta-feira agora, no CDA, a gente tem um tributo ao Scorpions. Então, para quem gosta de Scorpions, é um prato cheio. E sábado, um tributo a Bon Jovi. Adoro! É mesmo? Ah, ele era gatinho, né? Na minha juventude. Assim. Na sua adolescência. Na minha juventude. Sim, era. É, pois é. Relembrar e viver. Apesar que eu não concordo muito com isso, com essa máxima de que relembrar e viver, eu acho que relembrar é não viver, né? É, então, como hoje é aniversário do Guzman Sam, né? Uhum. A gente, assim, né, tipo, por óbvio que é aniversário dele, então a gente tem que arrumar um tema pra tocar no terceiro bloco, então a gente pensou, por que não tocar músicas de trilhas de filme do cara, né? Pra, tipo, homenageá-lo, por que não? Uhum. E é, né, assim, acho que vocês já assistiram algumas coisas. Ele fez um remake de Psicose, que inclusive eu não assisti nem o original nem o remake, mas assim, eu admiro muito a ousadia de uma pessoa fazer remake de um clássico. É, e foi o primeiro remake feito com a cena por cena, assim, né? Todas as cenas foram recriadas. O que deu na cabeça do cidadão? Ah, o Gus Van Sant, ele é um visionário outsider ou não, né? Pois é, mas visionário que tá fazendo um remake de um clássico e refilmando cena por cena, sabe? Tipo, é, aquela coisa... relembrar é viver, né? O que dá na cabeça de um cidadão de refilmar um grande clássico do Hitchcock, sabe? Tipo, tem que ter... coragem, né? E só por isso eu acho o cara admirável. Yes. Fora o fato de que tem vários filmes dele que ele dirigiu que eu gosto muito, assim. Tem o Milk, tem Elefante, que também é um puta filme. Mas o meu preferido é o que a gente assistiu recentemente, que eu nem sabia que era dele, eu só descobri que era dele depois de ter assistido o filme, que é o Encontrando Forrester, assim, de, acho que de, pra quem... tem uma relação com a literatura ou com a escrita, ou não, sabe? Vai se emocionar muito com esse filme. É um filme muito bonito. Que é um filme lindo. Garantido. Exatamente. Um outro filme que eu gosto muito dele é O Gênio Indomável, com Matt Damon e o... como chama aquele cara? Robin Williams. Exatamente. Que é um filme muito bom e deixa eu escolher uma música que ela meio que resume o filme, assim, não resume, mas ela deixa bem claro o que é o filme. Além disso, a gente viu nesse fim de semana também o Inquietos, né? Que eu também gostei bastante, você gostou? Gostei bastante, eu gosto muito daquela atriz também, ela tem um... nesse filme ela tá com um cabelinho meio Mia Farrow no Bebê de Rosemary, assim, né? Ela me lembra muito uma atriz que eu gosto bastante também, a Mimsy Farmer. Ela me lembra outra atriz que eu esqueci o nome agora, mas a que fez Acossado, assim, o cavalinho. Uhum. É um filme muito, muito bom, muito recomendável, chama Inquietos. Eu acho que a gente não deveria dar sinopse não, aqui, né? Porque é só um filme muito bom que a gente recomenda, né? Assim, exatamente. E a trilha também eu achei bem bacana. Assim. A trilha de Good Will Hunting também é muito boa, né? E de Encontrando Forrester também. Também, tem Miles Davis. Good Will Hunting, aliás, é o Gênio Indomável. É. Todas as trilhas dos filmes eu acho que são muito boas, assim. E de Inquietos, por exemplo, eu gostei muito que tem Nico no filme, sabe? Então eu escolhi um medley, né, que tem na trilha de Encontrando Forrester, de Somewhere of the Rainbow e What a Wonderful World. não é das minhas músicas preferidas, mas eu procurei escolher músicas do que meio que trazem a sensação do filme, assim. Claro, claro. Do Gênio Indomável, eu escolhi Lucius Jackson. Ah, eu gosto muito dessa mina. Dessa banda. Banda de Minas. Banda de Minas, velho. De Minas. Why Do I Lie, sabe? Tipo, né? Tipo, é uma música muito... que tem muito a ver com o filme mesmo, assim. E... Uhum. Enfim, quais são as suas escolhas? As minhas escolhas? Bom, eu gosto muito de um filme dele chamado Drugstore Cowboy, que inclusive tem a participação de um dos meus maiores ídolos, né? Se não, é um dos meus maiores ídolos, o William Burroughs. O filme, a música que eu escolhi para representar esse filme foi, que tá na trilha do filme, né? Lógico, é Count Five, e a música Psychotic Reaction, que tem muito a ver com a atmosfera do filme. E a outra música que eu escolhi foi... você falou de Psicose, né? E ele regravou até... Ele refez até a trilha sonora, né? E foi Danny Elfman que fez a trilha, um grande arranjador que, por exemplo, o Tim Burton sempre recorre a ele para fazer as trilhas dos filmes do Tim Burton. E a gente ouve a introdução do filme Psicose, que também é óbvio, né, que tá, só falta saltar da música o Norman Bates ali, tipo, ela, Hitchcock, né, ele com certeza cuidava bastante para que houvesse essa simbiose, essa sinestesia entre música, imagem e tudo mais. Não faria sentido, né, assim, fazer um remake de um filme, de um clássico como Psicose e não colocar a trilha. Eu vi no cinema esse filme em 98. Eu tenho essa coisa de paixão pelo cinema, eu me interesso muito por cinema. Mas eu tenho alguns clássicos, assim, de que são de grande suspense ou de terror que eu ainda não vi. O Hitchcock, por exemplo, é um diretor que eu ainda não conheço. É tão absurdo, porque esses dias eu tava conversando de cinema com um amigo. Uhum. E, assim, de uma coisa... Aí ele falou assim... Puta que pariu, você é muito inteligente, você entende muito cinema. Eu tô me sentindo a pessoa mais burra do mundo. Eu falei assim, vai falar pros cinéfilos que uma pessoa que nunca assistiu Hitchcock sabe muito de cinema, sabe? E é bem por aí, né? Mas eu pretendo assistir um dia. E... Claro, claro. Os meus sonhos de consumo são esses. Uhum. Eu sou uma pessoa simples. Vale a pena, vale a pena. Então é isso, a gente queria, né, homenagear o cinema acima de tudo. E a gente acabou meio que homenageando não só o aniversariante do dia, mas o cinema, né? E também canções incríveis. É, e agora a gente tá fazendo... A gente sempre fala no terceiro bloco, né, sobre cinema e tal. Esse cinema... esse cinema que parece programa de rádio também é muito literatura. Tipo... É interessante. Tem um programa de cinema aqui na Rádio Unifran FM. Eu não sei como é que chama, eu esqueci. Mas tenho certeza absoluta. Espero que todos nós, todos vocês, todos, fiquemos numa boa, né? Ah, e é isso, né? Tem mais alguma coisa a acrescentar? Temos mais alguma coisa a acrescentar? Ah, não sei. Vamos presentear os nossos ouvintes? Fazer um sorteio? É. Ah, pode ser. Pra participar do sorteio, você precisa de duas coisas. Duas coisas? Exatamente. A primeira... é curtir a página do Lixeirinha. Se você já curtiu, você já cumpriu uma etapa. E como curtir a página do Lixeirinha? É só ter internet e ir na página www.facebook.com/lixeirinha, simples assim, e curtir a página. Segunda etapa, você vai ter que criar uma frase com a palavra inquietos. A frase mais criativa, isso nós dois vamos escolher, obviamente, vai ganhar o filme Inquietos. Isso, o filme em AVI. A gente vai presentear que a gente adora vocês. E que a gente quer que você tenha a oportunidade de assistir esse filme tão bonito que a gente achou. É verdade. Então, se você gosta de coisa boa, se você gosta de filmes, se você gosta de Gus Van Sant, cinema, se você gosta de nós, curta uma página lá e deixem a criatividade aflorar e boa sorte. Entrando na página, você já vai ver lá o post e é só comentar embaixo com a sua frase. Com a sua frase. Só, tá, gente? Com a sua frasezinha. É. Bom, acho que a gente tá enrolando demais, né? Esse programa já deveria ter acabado. E é isso, a gente se encontra por aí. É, tenha uma ótima noite de quarta-feira, quem é de quarta-feira. E uma excelentíssima tarde, domingo, pra quem é de domingo. E logo mais tem mais, semana que vem tem mais, logo mais tem mais. Até! At me, but instead so bad. 'Cause you're the best girl that I've ever had. I can't get your love, I can't get affection. Oh, little girl, psychotic reaction. And it feels like this. Colher, mulher do Galfo, no meu programa não tem palavrão não, porra. Fecha a tua boquinha de esgoto e vai passear em outra freguesia.